fazer mais um do repertório novo. Sucesso Vitor Santos, agora na voz de Edson Ribeiro, o pernambucano. Em nome da LA Entretenimento, Ribeiro Produções, a máquina do sucesso. Eu que sei que foi mal, tenta te esquecer, mas o mundo só tem graça se estou com você. Mas por que isso aconteceu? Não tem explicação. Eu preciso de você dentro do coração. Vou lutar por você. Vou sonhar. Vou lutar por você e te amar. Sou seu fã, seu amor. Sou teu anjo protetor. Sou feliz e mais uma vez quero ficar com você. Ficar com você, só com você. E mais uma vez quero ficar com você. Só com você, só com você, só com você, só com você, só com você, só com você, só com você. Mandar um abração aqui pro meu radialista estourado, Paulo Dantas, Bom Conselho FM, a galera de Pernambuco, tamo junto. Meu público fiel. Mas eu pensei que fosse fácil tentar te esquecer, mas meu mundo só tem graça se eu estou com você. Mas por que isso aconteceu? Não tem explicação. Eu preciso de você dentro do coração. Vou lutar por você. Te amar. Sou seu fã, seu amor. Sou teu anjo protetor. Sou feliz e mais uma vez quero ficar com você. Ficar com você, só com você. Mais uma vez quero. Bora, Marquinhos, estúdio gravando tudo ao vivo. Só com você, só com você, só com você, só com você, só com você, só com você, só com você. Meu parceiro Naldo, o divulgador estourado diretamente de Simão Dias, Sergipe. Bora, meu parceiro Osmar Santana, o homem do romantismo.